autorizado táxi da Índia, com espera 90, chama 2, Salvador 121, 18 decimal 95, ajuste o altímetro no 0 no meio. Paulo Salvador, bom dia, 131, 71, não pra Copa, é Guarulhos. Controle 5024 transponder, só confirma a rota aqui pra gente na navegação, tava de Piraí, Umbádia pra Zulu 44 pra Pagog. Sim, eu vou coordenar agora a distância, positivo. Mas se puder ser pra bater, é melhor pra gente. Decolador 37, me controle 120 décimo 1. 120 décimo 1. Telema 6251, bom dia, contato radar, subavia para nível de voo 360, saída da EL. 360, Adael 6251, sem possível aproximar. Certo, está presente autoridade Leda, aguarde coordenação. Leda, aguardando, 6251. M251 autorizado, direto Máxima. Direto Máxima, obrigado, cara. 6251, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 71, 1895, agora com 2. 1895, ok. Autorizado, Alinhares é colapso, 1-0, vento 4, 0 graus, 1-0 mais. Alinhares é colapso, 1-0, 3, 1, 7, 1. Um decolado 5-0, chame o controle, frequência 1-2-0, décimo 8. 2-0-8, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 3-1-9-7-1, decolado 1-0, habilidade valida, um ótimo. 3-1-7-1, contato radar, subiu para nível de voo 3-2-0, autorizado, direto líder. Direto líder, sobe ao 3-2-0, 3-1-7-1, obrigado. 31171, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.95. 125.1.3395, bom dia, 3171. Bom dia, bom voo. 037. Correio 9906, bom dia, sua notificação, desça para 4.000 pés, via chegada a ponto, o ajuste no 017. Boa, mais uma zona meia torre, mas de forma que dá visual sem chuva. Oxirama 225, bom dia, sem notificação. Autorizada a chegada a Bonfo dessa via para nível de voo 050. Chegada Bonfo, dia 050, linha 2. Desce para 2.000 pés, o ajuste na 0.7 autorizado, sinal LS3 reteste estabilizado. Desce 2.000 pés, ajuste na 0.7 autorizado, LS3 irão no 0, voo na 9 no meio. 996, GLS, da 10. Voo 9996, com a platina LS, chama torre, frequência 118.95. Sou Salvador, 1895, voo 9916. Chanel 6275, desça para 2.003, o ajuste na 07, autorizado a sinalização, e reposta habilitada. Autorizado, pouso na 10, ajuste na 07, voo na 9, voo na trave no meio. O Chanel 6225 autorizado, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, 6225. 9996 no solo aos 21, visita táxi, primeira direita, táxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Primeira direita, táxi via Alfa, reportagem antes da Juliette, voo 9996. Para táxi com ONU 70 a bordo, autonomia 0310, Altena, Campinas. 9961, táxi autorizado, Índia e Alfa, da ponto espera, no ponto espera, 118952. Autorizado, táxi, Índia e Alfa, ponto espera, 118952, 9961, bom dia.